só. Deixa fluir, deixa levar, qualquer lugar é o lugar. Sem tempo ruim, objetivo é mais fazer, menos falar. União que fortalece, fortifique muito mais. E se a briga tiver motivo, então que seja pela paz. Então vamos nessa, avante todos batalhar, prossigar. Vamos lá, guerreiros, guerreiras. Como formigas dispostos a trabalhar, vou lutar pra ganhar, não lamentar se fracassar. Avisa pros filha da puta que tão querendo arrumar treta, que as armas que eu tenho pra eles é a ideia, papel e caneta. Que atrasar, sai pra lá, cê é pra somar. Tô munido, tô ligeiro com os invejosos que querem me ver caído. Meu jeito é assim, não mudo, revoltado às vezes com o mundo. Minha fé me serve de escudo, dou valor a cada segundo. Vou orar, levantar minha cabeça pra olhar, agradecer por cada passo que eu consiga caminhar. Tombos ensinam que não é bom se machucar. Se eu errar, vou tentar quantas vezes precisar. A minha voz vocês não vão poder calar. Minha vontade é mais forte, sou guiado por já. Guerreiros e guerreiras junto pra fortificar. Com a força de um trem, a maloca vai dominar. De cidade a cidade, de esquina a esquina, batalhando pelo ritmo e poesia. Fortificando a conexão pela cultura, sem alienação. Som sai pra rua, tem que correr pra matar um leão por dia. No mundo em que pessoas acreditam em utopia, com fé em Deus, nada me incomoda. Nem a dificuldade ou a possibilidade de derrota. Não é só falar, põe os planos em ação. Fazendo os corre pra traficar informação. Porque eu tô ciente de que a informação é a luz, a fé remove montanha, dizia Jesus. Correria hoje sem saber como o dia de amanhã fazer. É só um objetivo hip hop com no poder. Com a ponta da caneta eu escrevo minha rotina. E com força de vontade eu espanto que me azuquina. Entre várias intrigas, jogadas e desacertos, em meio à dificuldade, em meio ao desapego. Sem nunca pedir arrego, sem nunca sentar o dedo. Os fracos ficam com medo, os fortes não perdem empenho. Sou Brasil brasileiro em meio ao samba de enredo. Num país que é de riqueza, onde muitos estão sem emprego. Aposto no crescimento de um povo que tem talento. Com os pés defende a terra e com as mãos bate no peito. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante. E o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Povo que tem amor em meio ao terror, mas quando brilha o sorriso mostra que tem seu valor. E sempre aonde for fará o que tem que ser feito. Vai lutar com os punhos pra garantir seus direitos. Livre do preconceito e de todo racismo, livre de todo mal que te prende no abismo.